creme. Oi, pois então, muito bom dia. Olá, Bobô, bom dia. Estás bom, Bobô? Bom dia a todos. Bom dia. Loucura. Hoje vamos ter aqui connosco uma pessoa que já vai sendo habitual nestas locações da Antena 3 pelo país fora. É o maior. Aqui ao meu lado está o professor John Foxtrot. Olá. Olá, ele é poliglota, antropólogo e antropófago e hoje vai nos ensinar espanhol. Yes, I will. Oh, professor, como é que está? Está tudo bem? Yes, I am, but you are still fat, aren't you? Bom, muito bem, professor John Foxtrot, pode então começar a sua aula. Professor é uma besta. Good morning, class. My name is John Foxtrot. During the next 4 minutes... you will be able to speak correct English. Repeat after me. Me llamo... Me llamo... Juanito Cabrón. Juanito Cabrón. Brrr, qué frío. ¿Puedo calentar mi cabrón entre tus piernas? Faster! ¿Puedo calentar mi cabrón entre tus piernas? Oh, God, you are pathetic. Okay. In Spain, girls have huge tits. En España, las chicas tienen tetas enormes. Ana Lamy is the typical Spanish girl. Los melocotones de Lamy son tan grandes que llegan hasta aquí. Sanonte en Chantilly. ¿Cómo son los melocotones de Lamy? Son tan grandes que llegan hasta aquí. ¡Faster! ¡Son tan grandes que llegan hasta aquí! ¡Son tan grandes que llegan hasta aquí! Yes, yes, yes. Repeat after me. Your legs... Your legs... are very long. Are very long. Tus piernas... Tus piernas... son casi tan grandes como mi sardón. Please, open your legs. Please, open your legs. Por favor, abre la gruta. Abiertas o cerradas. Abiertas o cerradas. Tus piernas van a ser apalpadas. Closed or open. Closed or open. Cerradas o abiertas. Lamy tiene grandes tetas. Very good. Especially Lamy. Yes, it's very nice, professor. Um patrocínio de sutiãs precisa. You are very nice. Eres muy simpática. Please, take your clothes off. Si no te desnudas rápido, te parto la cabeza. Faster, I want to see the tits. Rápido, quiero melocotones. Oh, God, your tits are falling down to your knees. Por Dios, por detrás. Oh, yes. Grande culo. Oh, sí, grande rabo. Can I go inside? Oh, Lamy, this was a question to you. Maybe. You bitch! I am in debt. Repeat after me. When I'm hungry... When I'm hungry... I like to eat. I like to eat. Si tengo hambre... Si tengo hambre... Me gusta fiambre. Me gusta fiambre. Pero si no hay nada para comer... Pero si no hay nada para comer... Tus melocotones me dan mucho placer. ¿Qué me da mucho placer? Idiots! It's the melocotones! Eles repetem tudo. Yes! Eles são maravilhosos. And now, we will learn introductions. Repeat after me. Good morning, my name is John Foxtrot. Good morning, my name is John Foxtrot. Buenos días, me llamo Juanito Cabrón. Buenos días, me llamo Juanito Cabrón. Oh, I love your dress. Oh, I love your dress. Please, take it off. Please, take it off. Qué rico, me encanta tu vestido. Espero que no tengas cuecas. Oh, no, shut up. I must say. I must say. Your hands are very beautiful. Your hands are very beautiful. Tengo que decirte. Tengo que decirte. Tus manos son muy guapas. Tus manos son muy guapas. Could you please put them on my dick? Por favor, tócame donde me gusta. Me gusta. Oh, yes! Yes! Oh, cariño! Yes. Oh, sí, qué rico! Very good! I see you've been using your hat! Just before we finish, I will teach you the most important Spanish words. Repeat after me. Cabrón! Cabrón! Grande cabrón! Grande cabrón! Grande cabrón de Viena! Grande cabrón de Viena! Te pongo una paella por el culo arriba! Te pongo una paella por el culo arriba! Tu padre es un maricón! Tu padre es un maricón! Y tu madre es tu padre! Vais mesmo sair daqui hoje. Achei nem onde chama a orelha, que é como se fossem estouradas em Espanha. Exatamente. Foi ou não foi a melhor aula de educação sexual que vocês já tiveram? E daqui a pouco há mais, pessoal. Bolas com creme. 8h50, 9h50, na Antena 3. Com Bubu. Um grande cabrão.